quebrada, agora vou pegar a estrada, declarando a paz. Saindo de Goiânia, Goiás, a gente vai que vai com o grande El Shaddai. Na frente vamos atrás, com alegria desse fruto é F. Brasília no meio do cerrado, não existe ilha, nem tudo é maravilha, sigo minha trilha. Sem tempo ruim, na esperança que a violência terá um fim. Palmas tocas de Rondônia, Porto Velho, novo tempo para o meu país, é o que quero. Portanto não me quer como guerreiro, me levantou, profetizando o som de Deus sobre o Rio Branco. A crime massacre, o mal com força total é nós, Manaus. Ouvir o Senhor é fundamental, é essencial, pois só ele direciona. Pensam sem medida sobre o Amazonas, Roraima, Boa Vista, é tempo de conquista. De espalhar as boas novas em todo lugar, Amapá, Macapá, Pará, Belém. O som de Deus sobre vocês também, amém. Um novo tempo vem sobre a região norte, povo forte, Jesus vai mudar sua sorte, escrevendo uma história feliz. Pra isso é preciso deixá-lo como única diretriz. Maranhão, São Luís, Teresina, Piauí. É tempo de sorrir, aniquilar a tristeza. Confia no Senhor, firmeza, fortaleza, Ceará. Mil vezes mais Deus vai te abençoar. A terra seca se transformará em lugar de abundância, no qual o Senhor apagará até mesmo as lembranças tristes de miséria, morte, Natal. Rio Grande do Norte fica de boa. Paraíba, João Pessoa, se tem luta, tem coroa. Recife, Pernambuco, Alagoas, Maceió. Deus é o maior, Aracaju. Sergipe não desiste, segue o bip, sinal de alerta. A bênção vem na hora certa, pra quem atinge a meta. E no Senhor confia, não se ajuntando na roda da patifaria. E aí, Bahia, Salvador, um novo tempo chegou. De aniquilar a dor, o tormento, o sofrimento. Declaramos o avivamento sobre o centro-oeste, norte, nordeste, sul e sudeste. Um novo tempo para o meu país. Chegar de violência, eu quero ver meu povo feliz. Um novo tempo de felicidade em todos os estados, em todas as cidades. Um novo tempo para o meu país. Chegar de violência, eu quero ver meu povo feliz. Um novo tempo de felicidade em todos os estados, em todas as cidades. Shalom Adonai sobre Minas Gerais. Vou subindo o monte, intercedendo pelo Brasil e pro Belo Horizonte. JC é a fonte de glória, e aí vitória, Espírito Santo. A esperança canto sem nenhum espanto, pois sei que o meu Deus é verdadeiro. E é ele que vai mudar a história do povo brasileiro, do Rio de Janeiro, de todas as favelas. Ele não é balela, é o caminho e a verdade, a real porta da felicidade, que muda o contexto de uma cidade, fazendo o povo viver a pampa. Declaramos sob Sampa SP. A unção de Deus que tem poder pra converter o CBPCC, terceiro CMD. Vou interceder, pois sem café é aquilo que ainda não podemos ver. A certeza que vai acontecer, por isso peço para Deus proteger os mano e as minas, que eles possam se arrepender e ver que essa vida não compensa, que só Cristo é a essência e que de nada vale a violência. Enquanto houver fôlego, vou louvar e profetizar que a violência vai acabar, que a paz vai reinar sobre o Brasil, Curitiba, Paraná. A paz que vem de cima, que me inspira a fazer rima, que derrama bênção sobre Florianópolis, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A verdadeira paz chama-se Jesus, que abençoa também Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá. Confia em Deus que ele vai te honrar. É tempo de pregar sem cessar, pois o novo tempo sobre o Mato Grosso já está. Novo tempo como nunca se viu, novo tempo profético sobre o Brasil. Novo tempo de arrependimento, avivamento, tempo de lutas e vitória. Em fase 3, mensageiros do Rei da Glória. Em fase 3, mensageiros do Rei da Glória. Do Rei da Glória. Para o meu país. Chegar de violência, eu quero ver meu povo feliz. Um novo tempo de felicidade em todos os estados, em todas as cidades. Um novo tempo para o meu país. Chegar de violência, eu quero ver meu povo feliz. Um novo tempo de felicidade em todos os estados, em todas as cidades.